sou a Ruby Light. É claro que sim, eu sou a Ruby Light. Hoje eu tô solteira, quero endoidar com o Ruby Light até o dia clarear. Quem é sincero joga a mão pra cima, quem é safado joga a mão pra cima. Bate na palma da mão, tchá, tchá. Bate na palma da mão, tchá, tchá. É claro que sim, eu sou a Ruby Light. É claro que sim, eu sou a Ruby Light. Hoje eu tô solteira, quero endoidar com o Ruby Light até o dia clarear. The number one, this is nananã porra nenhuma. É gangue do Eletro, mano, brau, brau. Eu sou a Ruby Light. Hoje eu tô solteira, quero endoidar.